Candyman. Candyman. Candyman. Candyman. Candyman. Don't say that. Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo para falar desta franquia que a gente gosta tanto e cujo último filme a gente esperou tanto tempo. A gente já falou aqui por tantos anos e finalmente chegou o momento da gente comentar A Lenda de Candyman, que saiu agora em 2021. Mas sim, vamos falar dos filmes anteriores também e do conto que originou essa franquia. Mas antes, deixa eu cumprimentar meus colegas de bancada. Boa noite, Ivo. Sil, boa noite, amigos, Luana, Samuel, e boa noite, infernautas. É, acho que ainda estamos seguros aqui. Ninguém tá com um espelho por perto, não, né? Não. Na verdade, eu tô aqui de frente, é porque, né, o quarto tem um espelho ali. Entendi. Acho que vai dar ruim, hein? É. Conta quantas vezes você vai falar Candyman durante o episódio, Ivo. Ah, é verdade. Okay. Boa noite, Lu. Já lascou-se. Oi, Sil. Oi, Ivo, Samuel. Oi, Infernaltas. Gente, eu tô muito empolgada, porque eu achei que esse momento nunca ia chegar e que Candyman era a própria lenda urbana, o lançamento do novo filme. Mas finalmente aconteceu, então eu tô muito contente com esse episódio. E é isso. Muito bem. Boa noite, Samuel. Boa noite, Sil. Boa noite, equipe. Todos os infernautas que estão aqui na escuta. E sobre Candyman, a primeira coisa que eu quero dizer é que o meu sonho é ser sexy igual o Tony Todd. Então, o meu grande objetivo de vida é tô focado. Gente, deixa eu contar um negócio aqui antes da gente começar. Uns anos atrás, em uma edição presencial do Festival do Boca, eu mandei um e-mail para o Tony Todd para ver se ele poderia, quem sabe, vir ao festival. Gente. E ele respondeu. Não acredito. Ele mesmo respondeu. Olha que pessoa, que humildade. Que querido. Legal, que lindo. E aí ele, claro que, né, não seria de graça, mas a gente tinha que sondar para ver se, sei lá, conseguia alguma parceria, patrocínio, edital, qualquer coisa. Mas ele foi muito, muito simpático, assim, agradeceu muito o convite. A gente acabou não conseguindo, mais por questões de custo mesmo, né? Tony Todd é caro, gente. Ele já era caro naquela época e... que tava ali fazendo uns filmes mais obscuros e tal. Ele custava 10 mil dólares o cachê. Nossa. Mais a passagem em primeira classe. Ai, então primeira a gente classe. Certíssimo, dor nas costas. Não... É, não vale a pena. Isso quando o dólar também não estava 5,60. Outra vida, né? Outra vida. Então acabou que não rolou, mas ele foi muito legal, assim, respondendo. Achei muito legal ele mesmo responder, sabe? Achei que, sei lá, fosse cair numa assistente, qualquer coisa assim. Assessora. Que legal. Que pena, né, que não deu. Sim. Vamos ver se a gente consegue tentar de novo. Quem sabe a gente consegue um edital bacana aí no futuro próximo. Sim. Mas, enfim. Candyman, a lenda de... não é esse o nome do... O Mistério de Candyman é um filme que foi lançado em 1992, dirigido pelo Bernard Rose, mas o filme é baseado em um conto do Clive Barker chamado The Forbidden, que foi lançado como livro pela Dark Side aqui no Brasil. Então o livro saiu como Candyman mesmo, é um livro pequenininho, né, porque é só uma adaptação do conto mesmo, mas é uma edição bem bonita. Então vamos começar falando um pouquinho sobre esse conto, né, Lu, que leu recentemente. Sim, gente, então, como a Sil colocou aí, o conto é o The Forbidden, né, que uma tradução livre aí seria, tipo, O Proibido. Quando veio pro Brasil acabou virando Candyman, o nome do livro, e ele é um conto que foi escrito na década de 80, em 85, e foi lançado pelo Barker num compilado de livros que ele tinha, que eram umas coleções de livros, que chamavam Books of Blood. Então eram vários contos que ele foi lançando entre 84 e 86. Quando a Dark Side lançou no Brasil, como a Sil falou, eles lançaram só o conto, né, só o Candyman, foi em 2019, comecinho de 2019, que é um livro bem pequenininho, mas com um livro bem bonito, como sempre, né? Sempre faz uns livros bonitos. É até redundante falar isso. Mas aí o conto, ele é de umas 80, 100 páginas, assim, é bem pequenininho. E ele conta a história da Ellen Buchanan, que ela é uma estudante, né, pesquisadora. Ela tá fazendo pós-graduação numa universidade. A história se passa na Inglaterra, né, diferente dos filmes que são nos Estados Unidos, em Chicago. Todo conta na Inglaterra. E ela estuda pichação. Então ela vê as formas que a pichação pode ser, ou os grafites, né, podem ser considerados obras de arte, ou como eles representam a sociedade inglesa, uma parcela da sociedade inglesa. Até dei uma coladinha aqui no nome da tese dela, que vai ser Pichação, a Semiótica do Desespero Urbano. Achei forte esse nome. Uau. Bonito, hein? É, bonito. E aí ela vai vendo as implicações estéticas disso, como a cidade tem alguns setores da cidade que tem mais pichação que outros, né? E ela vai notando as nuances sociais disso. Então, por mais que o conto não se passe em Chicago e não tenha o debate que o filme vai trazer, ele já fala um pouco dessa população marginalizada, de uma galera que vive na pobreza ali da Inglaterra, né? E, bom, ela vai num conjunto habitacional que tem na cidade lá, que ela tá estudando, que eu não lembro qual a cidade agora, mas é alguma cidade da Inglaterra, que se chama, o conjunto habitacional é Spector Street. E é o mesmo esquema retratado no filme, assim, era um conjunto que foi feito por arquitetos para ocupar gente jovem e riquinha que fosse morar lá, mas o projeto acabou sendo abandonado e foi vendido muito barato e por isso ocupado por uma galera de classe um pouco mais baixa. E daí ela começa a pesquisar lá dentro essas pichações e acaba descobrindo dentro de uma das casas que tá abandonada ali, que a galera acaba indo embora porque é um lugar muito violento, não passa nem coleta de lixo mais no lugar, as pessoas queimam lixo lá porque os policiais não passam lá, não tem infraestrutura assim nenhuma, assim, de auxílio para aquela população. Então tem muitas casas abandonadas e dentro de uma dessas casas ela vê uma pichação numa porta, assim, como se a boca fosse, a porta fosse a boca de uma criatura, assim, que tá desenhada. E perto dessa pichação tá escrito a frase célebre do filme também, que é doces para o doce, né, tipo. E daí ela fica muito obcecada com essa obra e começa a pesquisar ali sobre isso. E ela tem bastante contato com uma menina que mora ali naquele conjunto, que é a Anne Marie, que começa a contar algumas lendas urbanas que tem na região, assim, de pessoas que foram assassinadas e que a polícia não liga. E essa Anne Marie tem um filhinho bem pequenininho, né, um bebê. Então ela vai meio que acompanhando o dia a dia ali dessa comunidade e vai se envolvendo cada vez mais, tentando descobrir se essas lendas urbanas de assassinato são reais ou não. E num certo momento começa a surgir o nome dessa criatura que seria, né, esse monstro aí que seria o Candyman, assim, que vai, começa a vagar ali como ele, a criatura responsável por tudo que acontece por ali. No livro tem dois personagens que eu acho importante citar, que tem também no filme, que um deles é o marido pau no cu dela, que é o Trevor, que é um professor universitário. No livro é um pau no cu diferente, assim, é uma coisa bem psicológica que ele faz com ela. Ela fala que ele é patologicamente competitivo, então ele é incrivelmente chato, ele é muito competitivo com ela, tipo assim, como se ela não pudesse fazer sucesso ou ter boas ideias. Ele descredita tudo que ela faz, então muito do que ela vai indo atrás buscar lá naquele conjunto habitacional é porque ele fica sempre suspeitando da capacidade dela. Então ela acaba se metendo em muita merda por causa disso. E tem uma outra figura que aparece tanto no filme 1 quanto no 2, né, do Candyman, que é o Purcell, que é um amigo desse professor, né, desse marido dela, igualmente também cuzão, chatíssimo, que também descredita tudo que ela fala, tudo que ela quer pesquisar, o cara fala que ele já tem uma pesquisa anterior. Então o livro traz bastante crítica ao cenário acadêmico, na realidade. Ela fala que as pessoas ali não têm alma, né, que são uma galera meio cheese, assim, que só tá atrás de competir. E acho que é isso, assim. Aí o restante da coisa é meio parecido com o filme, assim, tirando a coisa de lenda urbana, que foi trazido bastante pros filmes, dessa coisa de você repetir o nome Candyman na frente do espelho. Isso não tem no livro, não tem no conto, né? Ele é realmente uma coisa que as pessoas vão falando ali na cultura popular do local pra meio que tentar justificar o que acontece e não se sentirem também tão abandonados pela sociedade, assim, tipo, às vezes é mais fácil você culpar uma figura X, assim, do que falar que você tá realmente abandonado pelos poderes superiores que deviam estar te protegendo, né? Mas aí até que ponto, né? Qual que é o limite disso ser realmente um mito ou será algo real? E esse mito começa a aparecer justamente pra provar pra Ellen que é real, né? Que ele é uma coisa transcendental. A partir do momento que Ellen realmente acreditar nele, ele se torna real. E é isso, assim, que eu lembro do conto. É muito legal. O Clive, ele escreve muito bem, né? Tudo que a gente lê dele é muito foda. Então vale a pena ler. Sim. E só que é um cenário muito diferente, assim, do livro, assim, até por onde se passa, né, a figura mesmo do Candyman, do livro e do filme é muito diferente e tal. No filme ele tem essa questão, igual o Samuel colocou aqui, meio sedutora e tal, e no livro não é, ele é um cara meio, ela até descreve ele como um cara com uma pele meio amarelada, parece que tá doente, ele é uma figura meio estranha, assim. E no filme ele é um pouco diferente, né? Ele tem mais essa postura meio... meio hipnótica até, né? Mas é isso. A gente volta um pouco nisso no filme, que eu até tava vendo uma entrevista com a Virginia Madsen, que fez a Ellen hoje, né? Mas eu volto pra falar disso um pouquinho mais pra frente. Os livros de sangue do Clive Barker, a Darkseid tá lançando também, né? Uhum. Então Candyman deve sair de novo. Deve. Ai, gente, mas vale a pena, porque o Clive Barker é maravilhoso. Então, sim, leiam mais vezes, porque é sempre bom. Leiam tudo. Super recomendo também. Mas é isso. E aí, então, em 1992, veio o filme, né? Estrelado com o Tony Todd como o Candyman. E, como eu disse, a Virginia Madsen como a Helen. Tem as suas diferenças, né? Com relação ao conto, assim. Teve o envolvimento do Clive Barker, né, o filme? Sim, tanto o 1 quanto o 2, ele foi produtor executivo dos dois filmes e ele escreveu o argumento dos filmes. Aí o primeiro filme foi roteirizado pelo diretor, né, que é o Bernard Rose, e o segundo eu não lembro por quem foi roteirizado, era uma outra equipe. Mas nos dois casos ele escreveu a base, assim, pra galera fazer o filme. Então, quando eles pensaram de levar o filme para os Estados Unidos e fazer um novo cenário, também mudou quem seria o vilão, né, e tudo mais. E daí também trouxe essa crítica social bem pesada que o filme traz, justamente para se encaixar no cenário americano, né, de debate, assim. E sim, é isso. E é o grande trunfo, né, do primeiro Candyman, né? É o melhor trunfo do filme, né, porque até então... pelo menos no cinema norte-americano, querendo ou não, Candyman é considerado um slasher, mas até então nunca se havia visto uma crítica social tão forte dentro de um filme desse segmento. E ainda mais sendo uma crítica racial, tendo um contexto todo racial. Então esse é um dos principais elementos que fazem de Candyman até hoje um dos maiores clássicos do filme de terror. Eu considero, muita gente considera. Tem um apreço muito grande realmente por esse primeiro filme. Sim. E antes que alguém apareça falando, né? Tipo, esse filme foi feito no começo da década de 90, tá, gente? Então não é uma coisa... Ai, porque hoje em dia todo mundo fica falando de críticas sociais. A galera já tava pensando nisso e filmando isso e mudando os argumentos da história. O próprio Clive Barker, que escreveu o livro original, pensou nisso na época justamente porque fazia e ainda faz muito sentido, não é mesmo? Exatamente. Pois é, e aí lá no Boca, volta e meia, chove comentário de gente falando: ai, esse filme é muito lacrador. Não só com relação ao Candyman, mas a todos os filmes que vêm com essas críticas, né? Ai, é muita lacração, ai, não aguento mais, não sei o quê. Por favor. É, gente. Seguem. Superem. Samuel, você disse que anotou duas páginas de comentário sobre esse filme. Não, eu tava... Eu assisti recentemente e hoje eu fiz toda uma análise, né? Reassisti o Mistério de Candyman, né? Como foi lançado no Brasil, 1992, baseado no conto, né? O The Forbidden, do Clive Barker. E esse filme, ele, como eu falei, ele é um slasher, mas ele é muito diferente de tudo que a gente vê de slasher sendo produzido nos Estados Unidos. Começar pela abertura do filme, que ela é ótima. Ela é com uma visão de Chicago, vista de cima. E é interessante que Chicago não é exatamente a cidade mais bonita dos Estados Unidos. Não, Chicago, por exemplo, é um polo industrial. Então você vê uma cidade mais acinzentada, uma coisa mais... Mas assim, parece que falta urbanismo até nas partes bonitas de Chicago, assim, do que o filme mostra. E isso já é um bom trunfo, assim, do local que o filme tá mostrando. O filme conta a história da Ellen, né? Que é protagonizada pela Virginia Madison. Muito bem protagonizada, diga-se de passagem. Uhum. A Virginia tá impecável nesse filme, nessa atuação. E ela tá investigando o mistério de Candyman pra conclusão de sua tese. A partir dessa investigação, ela começa a ouvir as lendas, ela vai se aprofundando, chegando nas pessoas, até entender que o Candyman, ele é um tipo de entidade que assombra a comunidade negra da periferia de Chicago, principalmente uma grande região chamada Cabin Green. E ela e a amiga dela, ela querem descobrir todas as nuances dessa lenda, e elas se dirigem à Cabin Green. E é interessante do Candyman que ele é um filme que praticamente ele se divide em duas partes. E nessa primeira parte a gente vai ter a Ellen e sua amiga se dirigindo à região de Cabin Green para conhecer e tentar entender a situação, o que é que leva o nome do Candyman a ser um nome tão, tão perigoso, tão difícil de ser falado pelas pessoas daquele local. E isso faz com que ela se envolva em situações perigosas e ela leva uma surra de bandidos. Não só ela leva uma surra, como esse crime que ela sofre, ela acaba fazendo com que seja, digamos, a solução de outros crimes que aconteceram em Cabin Green. Crimes muito violentos que a comunidade coloca no nome do Candyman. Só que, digamos, a Ellen foi a pessoa que fez com que esses crimes fossem resolvidos. E ela é bem... tem um personagem criança, né? E a Ellen é bem direta com essa criança. Ela diz que o Candyman não existe. As pessoas foram presas, eles vão pagar por esse crime. E aí, depois desse momento, o filme vai para uma segunda parte. Se eu não me engano, acho que para a primeira aparição do Candyman nesse filme, são quase 40 minutos. Isso a gente não tá falando de um filme longo. O Candyman, ele se cria como uma imagem dentro de Cabin Green e ele se cria como uma imagem para nós, telespectadores, porque nós vamos demorar para ver ele. E eu adoro isso. O filme se conduz muito bem nesses dois momentos. Quando o Candyman aparece pela primeira vez, né, que ele confronta a Ellen, por dizer, você está indo contra a minha lenda, você está indo contra o meu nome, agora você vai fazer parte dela, né? Ele é uma lenda e a força dele vem do medo. Então começa esse segundo momento, o Tony Todd aparece como Candyman pela primeira vez em frente a Ellen, num estacionamento, com uma voz monumental e uma cena que é memorável. Principalmente pelo jogo de câmera, com a sombra dele lá, com o gancho, o sobretudo. E quando vira pra ela, tá lá focado uma faixa nos olhos dela. E ela tem olhos lindos, né? Então estão muito expressivos. Mas é com tudo que ele vai falando, é como se ele estivesse hipnotizando, controlando o corpo dela. Eu acho muito bonito, né, o detalhe dessa cena, que é quando a lágrima dela escorre pelo rosto dela. Então, ela se envolve, começa assim, a se envolver numa espiral do desespero, que eu costumo falar. A Ellen, começa a se envolver em criminalidade, numa insanidade e no desaparecimento de uma criança em Cabin Green. Ela acorda no banheiro de um dos apartamentos de Cabin Green, com a mãe do bebê Anthony desesperada porque o bebê sumiu e o apartamento está completamente banhado em sangue porque o seu cachorro Rottweiler teve a cabeça arrancada. Então é uma cena muito forte, a polícia chega, a mãe tenta praticamente matar a Ellen, E ela consegue sair de lá, mas vai pra delegacia. E engraçado, né? Que mesmo os privilégios da Ellen como uma mulher branca, eles são apresentados e confrontados o tempo todo no filme. Porque ela vai pra delegacia depois dessa situação louca, insana, e ela sai praticamente um dia depois. Então, isso é bem interessante do que é confrontado. Os privilégios da Ellen são confrontados. Mas ainda assim, ela volta para casa, a amiga dela vai visitar ela, o Candyman assombra ela novamente, E aí nós temos uma outra grande morte no filme, que é a da melhor amiga da Eren. Quando os policiais chegam e encontram a Eren delirando no chão, com a faca na mão e as tripas da amiga dela espalhadas pelo apartamento. Então ela é enviada para um hospital psiquiátrico, onde ela é amarrada numa maca. E aí a gente tem uma das outras grandes cenas do filme para mim, que é o Candyman sobrevoando o corpo da Eren amarrada e dizendo que ele vai fazer parte da lenda dela. Ele desafiou ela e esse é o preço que ela vai pagar a partir de agora. É uma das cenas mais emblemáticas do filme. Até que ela consegue fugir numa sequência muito louca. inclui ela chamar o Candyman pelo espelho, né, que mata o médico que tá tratando dela. E aí a gente vem pra melhor cena do filme, na minha opinião, que é o confronto da Eren com o Candyman, porque eles, na verdade, eles vão barganhar. O Candyman diz que a Eren pode trocar a vida dela pelo do bebê Anthony. E aí veio também esse acordo, ele se encerra com o beijo, né, do Candyman na Eren. Inclusive, o Tony Todd, ele foi muito picado por abelhas, porque todas as abelhas desse filme são verdadeiras. Então eu já acho isso assim um ponto ótimo. O ponto fraco dessa parte é meio que o Candyman, ele tem uma história, e a história dele... Eu esqueci agora o nome do personagem, que ele é o Daniel Hobtail, né? Mas o nome dele só é revelado no segundo filme, né? Tipo, no primeiro ele ainda é só o Candyman, ele ainda não tem o nome revelado. Mas ele conta a história dele, e a história dele, sim, é uma história de injustiça e de crueldade muito grande. Então, uma das coisas mais interessantes do Candyman é que você tem um medo muito grande por ele, mas você tem um respeito muito grande por ele. Sim. Porque ele se tornou uma lenda a partir da vingança. Então, tem toda a questão racial, a questão social. O Candyman, o Daniel Hobtail, ele era um artista, que ele se apaixonou por uma mulher branca, ele teve um romance por uma mulher branca, e o pai dessa moça não só não aceitou, como contratou pessoas para que realizassem um crime monstruoso com ele. Espancaram ele, torturaram ele, cortaram sua mão direita, colocaram mel em seu corpo e deixaram que as abelhas o tomassem. Essa foi sua morte. E a partir de então, ele se tornou uma lenda que sobrevive do medo que ele gera nas pessoas da sua própria comunidade. Beira o anti-heroísmo, né, o Candyman. Mas... Não, pode falar. Não, eu ia falar que a história dele aparece no segundo, né, filme. Essa história de tudo que aconteceu com ele vem no segundo filme, né, que eles tentam dar, tipo, uma... dar um nome pro Candyman, né? Isso foi uma sugestão, inclusive, do Clive Barker, né? Que ele falou de dar esse nome e tal, e de colocar, tipo, uma espécie de... Não uma redenção, porque igual o Samuel falou, ele é tipo fica uma figura meio anti-herói, assim, sei lá, uma figura meio dúbia, assim. Porque no primeiro ainda tem muito dessa coisa do mistério que ele traz do... Que eu sinto muito parecido com o conto mesmo, né? Que é essa coisa da questão do mito e de ele questionar a Eren também, de ela virar parte desse mito, né, a partir do momento que ela se entregar pra ele. Então por isso que faz sentido no primeiro filme, que daí se perde totalmente no terceiro, dele pedir pra pessoa ser a vítima dele. Sentido, assim, de aceitar ele, aceitar o mito e fazer parte daquilo, assim, daquilo que ele criou, né, daquilo que tá em volta dele. Tanto que isso eu acho, é legal. Assim, o maior ponto fraco do primeiro filme é esse subtexto de que a Eren é a reencarnação da amada do Candyman. Tem o quadro lá, que ela se vê no quadro, né? Então, esse eu achei o ponto mais fraquinho. Mas a gente vai para um final, então, já inclusive lembrando aos ouvintes que a gente vai comentar a história completa de todos os filmes, né? Que a gente vai pro final, que a Eren, ela... Eu gosto de dizer que o Candyman é uma história em que o vilão venceu. Porque o Candyman, ele consegue o que ele quer. Ele tem parte dos planos dele frustrados pela Eren. Porque no fim das contas, ele queria levar a Eren e o bebê. Mas a Eren consegue salvar o bebê numa cena assim apoteótica da própria comunidade colocando em fogo porque acha que vai se livrar do Candyman, e aí a Ellen sai das chamas com o cabelo dela todo queimado, o rosto dela já todo atingido, mas carregando o bebê Anthony e levando de volta para as mãos da mãe dele. Eu fico assim, eu sou muito, muito, muito... Esse filme é muito importante, o Candyman, né? Principalmente a representação do negro no cinema. Nós já conversamos sobre isso, fizemos um episódio do nosso podcast só sobre a representação do negro no cinema de terror. E o Candyman, ele é, assim, um dos pontos mais importantes, né? O próprio Jordan Peele, ele reverencia esse filme. E ele tem um significado muito grande. Por mais que eu tenha... Até faço meia-culpa que nesse mesmo episódio eu critiquei um pouco a questão de que é uma história de comunidade negra vista pelo olhar de uma pessoa branca. Mas não, isso não prejudica a obra, muito pelo contrário. Tem um desenvolvimento muito bom a partir daí. Tem toda uma crítica, tem toda uma pontuação, e o mais impressionante, nós vamos ter duas continuações que não trazem esse espírito de volta. Então, nossa, pra mim, não. Só o primeiro filme é um clássico. E eu já falei muito, então vocês podem complementar. A gente já falou, como o Samuel disse, né? A gente comentou um pouco sobre o Candyman lá no episódio sobre filmes de terror com negros. E é aí que tá, eu acho, o ponto que seria crítico pra mim. Que é isso, tem o livro, né? O Horror Noir, da Robin Coleman, que ela fala lá, ela faz uma análise sobre o Candyman, né? E ela fala que existe o filme de horror negro e o filme de horror com negros. E o Candyman ela colocaria no filme de horror com negros, porque não é uma visão das pessoas negras ali. A protagonista é branca e a gente tá vendo essa história pelos olhos dela, né? Então, assim, novamente, não é um ótimo filme, eu também gosto muito dele, é só a gente ter isso em mente, né? Essa noção, né, da representação. Que é uma diferença absurda com relação ao Candyman 2021, mas a gente vai chegar lá. Mas é isso, eu acho que é um ponto importante, sim. Porque é sempre isso, é o negro que é obcecado pela mulher branca, porque é isso, né? Ele tá obcecado por ela, ele vai até o fim conseguir o que ele quis. Então tem muitos pontos que eu acho que podem ser criticados ali, mas ainda assim é um ótimo filme, é um clássico excelente, enfim, gosto muito dele. Não, eu ia falar só que acho que vale a pena falar do filme também, que, gente, da relação com o Trevor também, né? Da relação, tipo, da Ellen com o marido dela. E que, pra mim, aquilo ali também vale muito a pena. Porque além do debate com suas questões, igual o pessoal colocou aqui, assim, o Samuel, o debate social e tal, e racial que o filme traz, tem esse debate da relação ali, mulher e o caras, né? Principalmente o Trevor e o Purcell, que são os dois. Sério, tipo assim... Que dupla. Eu não sei nem explicar, tipo, é bizarro, assim, que a todo momento descreditam tudo que ela faz e que o cara não tem a menor noção de relacionamento, de responsabilidade, de emocional, de nada, assim, que ele é um puta cuzão, assim, acho que no filme... Nem sei se é pior do que no conto, mas ele é péssimo, então... Sei lá, assim, e no filme tem uma cena muito forte também quando ela sai desse hospital psiquiátrico que vai pra casa e tem uma nova pessoa ali, e é uma pessoa, tipo, uma nova menina morando com o marido dela, que eles ainda estão casados, né, tava presa no hospital, e ele ficou com uma aluna mais nova, tipo, no mesmo, mais ou menos, estilo do que da relação que eles começaram a estabelecer. Antes, isso também aparece bastante no conto, assim, não isso porque ele não chega a trair ela nem nada, mas assim, tem sempre essa tensão no ar e da forma como ele age com ela, assim, é muito escroto, e eu acho que isso também é bem válido no filme, da forma como foi mostrado. Uhum. E dá muito ódio, gente. Tipo, dá muito ódio. Ele é péssimo. Fica com mais ódio dele do que de qualquer outra coisa do é filme. É um dos piores relacionamentos da história do cinema. É sim, um desgraçado. É péssimo. O Trevor é um desgraçado. E super merecido o final que ele tem no filme, porque você fica, mano, sério, você realmente merecia esse final, porque você é um puta de um cuzão, assim. E é isso, eu acho foda essa relação. O Purcell também é um cara puta de um cuzão, e no final, ainda no, ele abre, né, o segundo filme, que ele aparece publicando um livro sobre os acontecimentos e ainda divulgando e ganhando dinheiro em cima do nome da Ellen, né, no comecinho do segundo filme, vendendo um livro, mas ele também, logo no começo, ele tem uma morte ali trágica por causa disso também. Mas que também é um cara bem daquela pessoa egocêntrica que acha que só o que ele escreve é válido e só o que ele vai escrever vai ser válido e o que a Ellen escreve não. Porque ela é uma mulher escrevendo sobre o tema e tudo que ele vai escrever sobre vai ser mais relevante. Então, sei lá, eu acho que a crítica que traz nesse sentido também é bem legal que tem no filme. E vale lembrar que é um filme gore, é um filme extremamente violento. É um filme com muitos significados, com muitas camadas de interpretação, e ainda assim ele não brinca quando o assunto é escorrer sangue. As mortes são muito gráficas. O Candyman, quando aparece com o gancho dele, é pra trabalhar mesmo, ele vai botar pra funcionar. Então, sim, bem marcante. Inclusive, é um dos pontos, talvez o único ponto positivo do segundo filme. Eu tenho isso com o segundo filme. As mortes estão ainda melhores trabalhadas do que no primeiro. Mas acho que é a única coisa que salva, realmente. É, gente, legal também que eu acho é a presença do compositor da trilha sonora, que é o Philip Glass. Né, que não, ele, não ponto, é um, sim. É, ele não é um compositor, assim, não era na época, né? Voltado assim para o cinema de horror, assim, e surpreendentemente ele fez a do primeiro e fez a do segundo também, a trilha. E a trilha é maravilhosa, né? O Philip Glass, ele é muito bom, e a trilha, ela é muito boa, ela é uma coisa que ela destoa um pouco, assim, do que a gente está acostumado de trilha de horror. Ela dá um tom mais, um pouquinho mais clássico, e por isso ela incomoda né, que ela não é usada ali para tipo para dar um susto, para criar uma tensão. Ela é usada só para realmente compor a cena ali e criar, né, e criar o clima, e ele faz isso muito bem. Eu gosto muito da trilha. Ah, eu amo a música do pianinho, né, aquele tan-dan-dan. É muito marcante e encaixa muito bem no filme, muito bem mesmo. Ela é até melancólica, assim, ela, né? É muito digamos, ela é melancólica, ela te causa uma. Você tá vendo o filme com a sensação de melancolia mesmo, até. O que traz até mesmo o personagem do Candyman. Apesar de toda a violência que ele traz, assim, ele é um personagem, né, ali de um passado bem, bem triste. E toda a questão da espiral de loucura, né, da Ellen. Você vê, sim, o quanto essa ela gente cai, o desespero. Coitada. Nossa, você sente. Você ela sente sofre, o baque junto com ela. Porque não é pouca coisa, não, que essa mulher sofre no filme. Ela vai, gente, assim, de uma mulher espiritual, uma pessoa espirituosa e tal, do dia a dia, tá lá querendo fazer as coisas, querendo fazer a diferença, pra tudo na vida dela desandar completamente. Então, bem forte todo esse desenrolar. É, aí são justamente duas coisas também, assim, né, de um filme pro outro, três, na verdade, né, que eu acho, assim, né, que são grandes as diferenças, né, roteiro, direção e atuações. E isso tem um abismo enorme entre o primeiro e o segundo filme, e o terceiro é ladeira abaixo. Terceiro, a gente vai comentar, gente, ó. Mas tá bem... A gente vai citar, porque eu acho que não vale comentar. A gente não vai se aprofundar muito. É, uma coisa que eu ia falar é sobre quando... Não sei, que a gente já falou sobre hipnose, né? Hipnótico, é. Que eu tava vendo essa entrevista com a Virginia Madsen e ela fala que ela foi hipnotizada pra fazer algumas cenas do filme. Eu não sei quanto isso é besteira, sabe? Mas justamente na cena que o Samuel falou lá no estacionamento, os olhos dela, ela fala que Ela mudou totalmente a fisionomia dela muda muito, assim. Tipo, os olhos dela tomam outra forma, sabe? Então ela diz que estava, de fato, hipnotizada em algumas cenas do filme. E a outra coisa é que ela é alérgica a abelhas. E ela teve que fazer o teste antes, né? Tony Todd foi muito picado porque ele estava cercado de abelhas adultas que voavam. E as abelhas que andam pelo rosto da Ellen em alguns momentos ali eram abelhas bebês. Então elas ainda tinham muito menos chance delas picarem. E também elas não voavam, né? Elas só tinham que andar mesmo. Então foi assim que eles fizeram para gravar as cenas, mas tinha sempre médicos de prontidão ali, caso ela fosse picada, para já socorrer rápido, né? Meu Deus. Agora, você sabe uma curiosidade que eu fiquei chocado quando eu descobri? Você sabe quem é que tava cotado para ser o Candyman antes do Todd? É. Ed Murphy. Ai, meu Deus. Olha, nada contra o Ed Murphy, mas ainda bem que não foi ele, tá? Ah, exatamente, eu amo um o Ed diferente. Murphy, mas ia ser um drasticamente diferente. Muito, você tá doido. Ai, que coisa doida. Eu adorei. Bom, gente, então vamos partir pro segundo? Sim. Podemos. Em 1995 foi lançado Candyman 2, Vingança. Eu não sei de onde veio esse subtítulo também, porque o subtítulo original é Farewell to the Flesh, ou Adeus à Carne. É, bonito, né? Então. A única coisa que salva desse filme é o título. É, esse título é bonito mesmo. E é bonito, mas o resto... O título é bonito. É bonito. Esse filme foi dirigido pelo Bill Condon, não foi mais pelo Bernard Rose, né? E aí, o que falar dele? Só citar o Bernard Rose, ele não fez muita coisa, né, assim, depois. Ele não tem um currículo muito extenso, nem marcante. Assim, e o primeiro filme é muito bem dirigido. Uhum. Ao contrário do Bill Condon, que já tem muitos trabalhos, assim, inclusive alguns... E dirigiu até... Crepúsculo? É, alguns até interessantes também, né, mas senão Crepúsculo, mas... Ah, não, mas aqui a gente já traz as referências ruins também, porque... Sim. Né? Justo. É, ao contrário, mas assim, eu acho esse filme muito mal dirigido. Eu gosto do... Assim, eu confesso que quando eu vi, eu tava comentando mais cedo, quando eu vi ele na época do lançamento, eu tinha ali, sei lá, uns 11 anos, ele é de 95, né? Eu devo ter visto ele em 96, assim, mais ou menos, porque demorava chegar aqui. Então eu tinha uns 12 anos, eu adorei na época, assim, né? Muito sangueira danada, é o Tony Todd tacando aquele gancho em todo mundo. Mas, assim, aí entra a história e entra toda essa questão que o Samuel falou do contexto da representação. A gente já começa com as personagens ali protagonistas, com a protagonista que é uma descendente do Candyman, loira do olho azul, né? Então, por aí já começa. Já começa essa questão que ele já perde todo esse discurso que ele tem nesse filme, né? Então, ele já não vai por esse lado, ele vai numa tentativa ali do Candyman. Né? Gente, vira casos de família. Vira casos de família, né? A família, ele vai tentar. No terceiro é ainda pior, mas enfim. Terceiro é difícil. Aí cria-se, né, essa ligação entre a personagem, esqueci o nome dela. A Anne? A Anne, isso, né? E o Candyman, ela sendo ali uma descendente. Né, dele. O que eu acho legal, quando a gente não gosta muito do filme, a gente fica enxergando os defeitos. A casa que eles moravam, né, ela volta para investigar a casa, para tentar descobrir, para tentar salvar o irmão. E na casa tem uma pintura do Candyman no terraço, cheia de velas, assim, né? Aí eu fico assim, né? Os mendigos estavam morando na casa e estavam cuidando daquilo, né? Só Nossa, pode, porque. É fantástica essa cena. Fica tantos anos assim, aquele. Não é não é um monumento, é uma... Tipo um altar, né? Um altar, um isso. Altar. Aquele altar ali pra exaltar o Candyman. Eu olhei e falei, gente, oi. Não, esse filme, ele é assim, uma depressão. É... A Anne é tipo como uma salvadora. Tem a questão do irmão da Anne, né? Que é um bosta, aquele garoto. Total. Nossa, e aí, os dois são muito sem expressão, né? Também. Tem um monte de problema, eles agem como se eles estivessem num supermercado, assim, tipo, ai, faltou o leite. Mas não, tipo, na realidade a família inteira morreu, né? As atuações são horrorosas, horrorosas mesmo. Assim, a garota é muito ruim como protagonista. Ela vai visitar o irmão dela, que foi preso por homicídio, e ela fica parecendo a versão dublada da Paola Bracho. Eu vou conseguir tirar você daqui. Eu vou conseguir te salvar. Desse jeito, a conversa praticamente deles na delegacia. Pra piorar, tem uns, a morte tá nos detalhes desse filme, né? Toda vez que o tem a cena do Candyman, que ele aparece, sobe um coral, que é assim uma maldição nesse filme. E é de 5 em 5 minutos. Aí você vê os gritos. E eu... Ai, tem isso mesmo. O que ele demora pra aparecer no primeiro, o suspense que é feito no primeiro filme, aqui não tem, já, gente. Ele aparece toda hora. Candyman tá tipo assim, oi, gente, cheguei de novo. Eu aqui de novo. Toda hora. Todo mundo já tá até entediado. Tipo, ai, você de novo, ok. Nossa, é difícil. Assim, e aí? Pra dizer que não, mais uma vez, a melhor coisa desse filme são as mortes. Elas são muito boas. Tem a, eles botam na lenda, né? Não sei se isso já é citado no primeiro filme, eles só acrescentam agora nesse segundo. Que o Candyman, quando surge com o seu gancho, ele vai lhe cortar da virilha até o pescoço. Aí você guarda essa informação, porque ela vai ser usada basicamente em todas as mortes do filme. Então, e é gráfico, o negócio é feito. A mulher... O marido da Anne é morto, acho que é a primeira vítima do Candyman, a segunda, na verdade. A segunda vítima do Candyman no filme, ele é morto na frente dela. A cena é pesada. Sim. O negócio é bem feito. É uma das únicas coisas que vale a pena. E aí, tipo, nessa mesma cena, a Anne, ela vai pra cima do Candyman. Não sei de onde ela tirou força pra isso. O cara acabou de estripar o marido dela, mas ela vai pra cima dele. E ela arranha o rosto dele. Quando ela rasga, saem abelhas do rosto dele. Oh, essa cena é bonita. É legal. Mas que nem o Ivo falou, aquela bizarrice da mansão, a história da família e a descendência é um lixo. E aí vem o ponto máximo do quanto esse filme ele é uma merda. A porra do espelho. Porque o Candyman tem que ser derrotado por um espelho que está na família. As gerações do caralho tirou esse argumento do cu, meu irmão. Do cu, porra. Nossa, a gente elogia muito o Charlie Barker, mas ele ter aprovado esse argumento é assim, olha, um crime. Ele tem feito o argumento, né? Ele fez o argumento, gente. Pelo que eu vi das minhas pesquisas. Nossa, foi triste. Nossa, nossa. E aí tem... Outra coisa que vale a pena nesse filme é a reconstrução da cena extremamente gráfica. Sim. De da como morte, da morte do mais uma vez, esqueci o nome. Do Candyman, a verdadeira. A morte do Robbie Tail é uma puta cena, é muito pesada. Talvez pudesse ser um pouco menos visual mesmo, assim. Se passa de dia, é extremamente claro, o povo tá lá amontoado. Mas é muito boa essa cena. É, eles explicam também o jargão, né? O doce para o doce tal. Então é legalzinho até essa cena mesmo. Tem toda a explicação bem direitinho. Mas, mais uma vez, o grande problema... Só para encerrar, Ivo, desculpa. O grande problema é não há argumento social nesse filme. Não há argumento social, não há argumento racial. Basicamente, só tem dois personagens negros nesse filme de algum peso, que é a delegada, que aparece bem menos que o parceiro dela, inclusive. E tem sempre a mesma expressão facial. Fiquei com muito medo daquele parceiro dela, que eu nem lembro. Pra mim, ele era o mais assustador do filme. Aquele cara é muito esquisito. O delegado é um psicopata. Totalmente estranho. E além da delegada, um rapazinho que é um dos alunos da Anne na escola que ela dá aulas. Inclusive, é meio que parece que uma ação social dela, né, na verdade. Sim, ela dá aula de arte, né, numa escolinha, isso, assim. Isso, isso. Mas não tem crítica social nesse filme. E ela é a salvadora daquelas crianças. E ela é a salvadora das crianças. Não só a salvadora das crianças, como a pessoa que conseguiu derrotar o Candyman. Uhum. É, mas então... foi ela também que trouxe o Candyman pras crianças, né? Isso ninguém fala. Se não fosse ela inventar moda de falar o nome dele na frente do espelho... Eu preciso reforçar o que você falou, porque a cena, ela é maravilhosa. A Annie chega na escola, as crianças estão brigando por causa da lenda do Candyman. Professora, que o Candyman não existe. O que, é que a professora deveria fazer? Olha, senta aqui, vamos conversar. Esse negócio de lenda não é bacana. Lendas existem para serem contadas, mas não para serem acreditadas. Não, o que, é que ela faz? Pega um espelho e chama o Candyman 5 vezes. Ah, é, gente. Sabe? É legal. Sabe o que é legal? Você tem um espelho numa sala de aula. Não faz sentido, nada faz sentido. E eles já passam o espelho logo no começo, né? Pra gente já saber que vai ter aquele espelho em algum momento vai ser utilizado pra falar o Candyman, que já fica óbvio no início do filme. Sim. Tipo, mais didático impossível. E o filme, esse 2, ele deixa o super gancho pro 3, né? Que quando você assiste o 2, você acha que ele é ruim, até você vê o 3 e daí você realmente quer deitar em posição fetal. Mas o 2 deixa o gancho, que é o próprio Candyman falar pra Annie que ela tá grávida, né, no final das contas, do marido dela lá que foi cortado ao meio. E daí é todo o gancho pro próximo filme, e a menina, inclusive, vai ter o nome de Caroline, que era o nome do grande amor do Candyman, né? Do Daniel, no caso. E o interessante é que a cena final do Candyman 2, e aí eu acho que é de longe a pior cena do filme... É a Annie colocando a Caroline já com 6 anos, eu acho, pra dormir. E aí ela tá contando a história da família. Que história maravilhosa pra contar pra uma criança de 6 anos. Mas enfim, tá contando a história quando ela sai do quarto. Inexplicavelmente, sem nenhum argumento, sem nenhuma justificativa plausível, o diabo da criança levanta da cama, pega um espelho e começa a falar Candyman. Ela fala quatro vezes. Deixa o espelho em cima da cama de uma criança se você tem essa história, esse histórico na família? Aí eu pergunto, ela, não é mesmo? Ela fala 4 vezes, quando chega na quinta, é o encerramento do filme com a Annie colocando a mão na boca da Caroline. Que caralho de encerramento foi esse, meu irmão? Não tem nenhuma explicação pra essa criança ter feito isso. Eu vou só citar uma coisa bizarra que tem no filme, eu sei que é muito aleatória. É, tipo assim, você tá vendo o filme, ele já não tá interessante, aí você passa a ver, né, tenta enxergar, assim, o que tá por trás, assim, né, tá, existe uma festa, né, esse filme, ele é New Orleans, né, que ele tá se ambientando, existe um carnaval, um trem meio Halloween, meio Dia dos Mortos, meio carnaval, tá tendo uma festa na cidade, aí de repente a Annie está indo para a delegacia, e ela passa por um cara que tá escrito, o cara deitado no chão, que tá escrito nas costas dele. Eu estou bêbado e sou um idiota. Deixe-me dormir. Nossa, eu falei, gente, isso é muito bizarro. Porque foca no cara, entendeu? Ela passa e a câmera foca no cara. Continua andando e a câmera fica no escrito. Na... Tipo, pra quê? Ai, gente, é muito... Muita bizarrice num filme só. É, não, nada gente. Faz sentido, mas tudo pode piorar, não é mesmo? Ah, sim. Gente, mas uma cena válida do 2 também é que o maldito do Purcell morre no começo do filme. Isso pra mim vale a pena, porque eu fico com raiva dele desde o primeiro. Uhum. E dele morre finalmente. Ponto positivo é real. Então tem um ponto positivo. É, pelo menos isso. Pelo menos. Mas então. É isso. Então nada é tão ruim que não possa piorar em 4 anos depois. Em 1999 a gente teve o Candyman 3. Cujo subtítulo é Dia dos Mortos, esse foi traduzido literalmente. É, o diretor é o Turi Meyer. E o filme é muito ruim. Esse não tem envolvimento do Barker, gente. Tô assim. Não tem, amém. Ele viu o 2 e falou: não, gente, já era. Tô fora. Tô bem já, né? É, gente. O filme começa de um jeito. Eu. Tipo assim, ele já começa ridículo, mas eu acho que ele é bem aqueles filmes, vários filmes que foram lançados nessa época, assim, ele tem aquele início bem daquela carinha de uns filmes meio, de jovem, sabe? Uns filmes de terror assim, com jovens e tal, tanto que a protagonista, ela tem bem aquela cara bem padrãozão, assim, dos filmes daquela época e tal. Total. Totalmente, assim, e já aparece, a primeira cena, a pessoa já aparece de calcinha, sabe? Tipo assim, é aquela coisa bizarra, um apelo muito grande aos aspectos sexuais ali da personagem, inclusive com um policial malucão que ficou obcecado por ela, bizarro também. E, gente, é muito ruim, assim, pra vocês terem uma ideia, eu tive que assistir em 2 dias, porque eu dormi no meio do primeiro dia, eu não consegui terminar, foi muita tortura, e o filme é curto, hein, cara, tem menos de 1h30, mas é duro demais. E, basicamente, ele acompanha... O Samuel falou um negócio que eu não tinha reparado, que ele é meio que no futuro, né, em 2025, porque ele acompanha a história da filha da Anne, né, a Anne teve a filha, Caroline, no filme 2... E agora, Caroline cresceu, virou uma garota padrão, e ela é grande, ela é uma artista plástica, né? Ela faz quadros, ela produz obras aí, e tem um envolvimento com algumas galerias de arte. E ela, ao contrário da Anne, que não tinha conhecimento do passado, do caso de família, a Caroline já cresceu sabendo de tudo isso. E ela passou por uma situação traumática, que foi a mãe dela se matando, barra sendo assassinada aí pelo Candyman, né, se entregando ao Candyman em algum momento da vida dela. Então, ela não quer que a história do Candyman seja revelada com algo que peguem essa coisa da lenda urbana, assim, o negativo. Ela queria mostrar ele pro mundo como ela entendia ele, que é a visão do artista plástico que viveu lá antigamente, pintava quadros da sociedade da época, né, antes de ter sido tão cruelmente assassinado e tudo mais. Só que, gente, aí já temos o primeiro ponto negativo, que os quadros que eles mostram no filme como sendo de autoria do Daniel Robitaille, gente, são as coisas mais horrorosas já feitas na história. É tipo assim, eles pegaram fotos de pessoas e deram, sabe, uma pixada assim na foto pra parecer que era tinta? Uhum. E falaram que aquilo lá eram quadros. E, gente, é muito feio. Aquilo ele lá não vai. E fala, eu não fui eu que pintei isso aí, não. É, gente, deixa pra lá, queima meus quadros aí e tal. Mas aí esse é o grande mote do filme, assim, né? De tentar relembrar a memória de um artista e não da lenda urbana que se criou em cima disso. Então é a visão que a Caroline defende, assim, de que ele foi uma pessoa comum e que criaram uma história em cima dele. Só que daí um cara que ela empresta os quadros, né, da família para poder ser exposto, que é dono de uma galeria, ele faz toda uma coisa baseada na lenda urbana, assim, né? Ele até contrata um ator para fingir que tá, tipo, possuído pelo Candyman. Ele fica contando a história do Candyman, tipo, a coisa da lenda urbana, atribuindo os quadros a esse mito e tal. E em algum momento do filme, né, logo no início, ele desafia a Caroline a falar 5 vezes Candyman em frente ao espelho, porque não, né? E aí a Caroline vai lá e fala, mesmo a mãe dela tendo sido assassinada de um jeito muito doido, e mesmo dela querendo desvincular a imagem do Daniel com Candyman, ela vai lá e fala. Aí já não faz sentido nenhum, já dá pra parar de assistir, tá, gente? Porque ali, depois daquilo, realmente é ladeira mais ainda abaixo. E obviamente que a partir disso ela invoca aí o Candyman de novo, ele volta. E aí começa uma perseguição ridícula, um envolvimento dela com esse cara que atuou ali na galeria, fingindo que estava invadido pelo Candyman, um envolvimento com ele. Eles trazem algumas coisas de uma comunidade latina de Nova Orleans, que é onde o filme se passa. De novo, tá passando num período de festas, assim, né, que é o Dia dos Mortos, então tem várias cenas de perseguição policial no meio da festa, então a Caroline vai meio que se disfarçando, assim. Mas o filme, gente, ele é uma sequência de clichêsões, assim. Toda hora que o Candyman aparece, ele aparece muito, ele fica toda hora pedindo pra Caroline ser a vítima dele, vira tipo um jargão muito batido durante o filme, é muito ruim. Isso é chato. Tipo, fica chato a presença dele, que antes era tão legal você ver ele aparecendo, era uma coisa meio misteriosa, meio sedutora, ali virou uma bosta. Você fala, ah, de novo, ele vai pedir pra ela ser a vítima dele, ela vai gritar e sair correndo. Seja minha vítima. Ele fala isso, sei lá. Dá pra contar, gente, que é muitas vezes. Muitas vezes. É tipo um vício. Aqueles drinking games, sabe? Sim, dá mesmo. Assim, nossa, eu ia sair muito bêbado. Isso, total. E tem todo um envolvimento esquisito com um policial, tipo, corrupto, que tá investigando o caso e que, a partir do momento que ele nem, não tem um pseudo-amor correspondido pela Caroline, fica doidão e quer ferrar ela. O que não é muito difícil, já que todo lugar que a mina passa tem alguém que morre, né? Então, sei lá, né? Começa a criar suspeitas. Mas é tudo muito ruim, assim. Tem o envolvimento com a família do parceiro romântico dela no filme, que também é muito fraco. Eles tentam trazer algumas lendas urbanas ali, tipo... Lendas urbanas não, mas... É... Algumas coisas que as pessoas acreditam, religiosidade das pessoas ali da comunidade, mas também de uma maneira muito fraca. Em algum momento eles associam a destruição do Candyman, no segundo filme foi ao espelho lá, né, aquele espelho que era bem brega, inclusive. Agora é a destruição das obras de arte do Candyman, o que faz muito sentido, porque são muito feias, destruindo aquilo realmente, acho que você destrói muita coisa. Você traz até a paz mundial ao destruir aquelas obras. E, então esse é o grande mote do filme. A Caroline culpa, ela quer acabar com o mito, então ela culpa esse policial corrupto que acaba morrendo ali no rolê, como se ele fosse o Candyman, né, pra conseguir destruir o mito, e ali tudo é solucionado lindamente, assim, no final das contas, então você não tem um gancho pra um próximo filme. E aquela gangue? Ai, tipo, a gangue. Ai, gente, nossa, tem uma gangue. É uma gangue. Virou tipo um culto ao Candyman também, na abertura da exposição. Então, né, tem uma galera que começa a cultuar a lenda urbana do Candyman, né? Então forma uma gangue de um punk gótica, uma ofensa dizer isso, tá, gente? Mas assim, de um visual assim, meio dark, muito brega. E... Ai, gente, é ridículo, não tem nem o que dizer. Eles ficam lá com o quadro do Candyman, aquele quadro horroroso, ficam lá com umas velas acesas também, porque a galera adora vela nesses filmes. É horrível, gente. O filme é muito ruim, ele não agrega em nada, ele não traz crítica social nenhuma, ele não acrescenta nada também à história familiar que eles tentaram desenvolver no segundo, porque tudo foi mostrado no segundo, então é só realmente uma perseguição da protagonista às coisas. E mais uma loura do olho azul, né? Desse e mais uma loura e daquele estilo bem, igual eu falei, padrãozão, assim mesmo. Que atua muito mal, gente, os atores são muito ruins, é triste. É muito ruim, gente, não assistam, é um desserviço ao universo, você ainda tem que ver aquelas obras de arte feia lá que eles tentam falar que é real. Horrível. E é isso, esse é o filme, acabou. Tristeza. Queima. Um filme que eu assisti não faz tempo, porque a gente já tava planejando esse episódio quando eu assisti, e ele se apagou da minha memória, assim. Ainda bem, eu vou ficar pensando falando, nele muito tá tempo. Ele tá voltando em flashes, sabe? Porque eu vi ele hoje, ele tá fresquinho na minha memória. Pois é. Ai, horrível, gente. É muito ruim. Nossa, demais. Eu não assisti, simplesmente. Eu bati de frente e disse, eu não vou ver essa merda. Nem assista. Nossa, tem uma cena que o cara tá pendurado nos ganchos no telhado. Gente, sério, aquilo ali... É triste de ver. Primeiro ela tirando que, os ganchos dele. Como se não fosse nada, né? Como se estivesse tipo, tirando o anzol. É, tirou um anzol com peixe, assim, ela sai puxando um gancho, o cara tá pendurado no gancho. Sendo que é um homem ai, que agonia. Pendurado em dois anzóis pelas costas, dois ganchos. E tipo, e é uma coisa muito fora do padrão do Candyman. Tipo, ele nunca fez uma cena em nenhum filme, assim, tipo, de manter alguém preso e tal. Ficou uma coisa meio fora do paranauê, assim. Ai, gente, é ruim demais, sério. Ruim demais. Esse a gente finge que não existe, né? A gente esquece. É melhor, é melhor. Deixa, é muito ruim. Deixa pra lá. Então vamos pular mais uns anos, vai. E chegar até A Lenda de Candyman, que foi lançado finalmente em agosto agora desse ano. Nos cinemas, né? Como a Nia da Costa, a diretora, queria que fosse. E bom, eu acho que como a gente fez... É, no episódio anterior com Maligno, a gente pode começar sem spoilers, fazendo alguns comentários breves, e aí quando a gente for começar com os spoilers, a gente avisa pra quem ainda não tiver assistido o filme, pode ser? Gente, um problema que rolou muito, e que é bom a gente reforçar bastante, é que o filme é da Nia da Costa. Sim. Jordan Peele é um dos roteiristas, junto com a Nia da Costa e com o Wim Rosenfeld, e ele é produtor. Mas não vão fazer malabarismo que nem saiu uma foto esses dias no Twitter de algum cinema que tava lá, esses painéis assim que você coloca as letrinhas, né? Tipo em cinema antigo, tava A Lenda de Candyman e na linha de baixo, roteiro de Jordan Peele. Não faz nenhum sentido, nenhum. Então, tipo, é uma vibe meio James Wan, né? Que eles tentaram trazer. Que é... Pois é... James Wan tipo... só na produção e ele sempre sai no cartaz, produzido por James Wan, financiado por James Wan. James Wan passou aqui ontem, foi um diazinho, e ele esteve aqui no estúdio, eu juro por você que esteve. Enfim. Sim, e sei lá, o Jordan Peele faz mais esforço para colocar negros nos filmes que ele produz, enfim, nos filmes que ele dirige também, não só atores, mas na equipe toda, né? Ele que chamou a Nia para dirigir tipo, e aí vão lá e tacam o nome dele na frente, sabe? Não, gente, parem. Isso aí, eu acho que mais pra frente, na hora que a gente tiver nos spoilers, eu vou até fazer um comentário. Uhum. É justamente porque o filme, ele até fala disso. O próprio filme fala disso. Verdade. Então, desse apagamento da Nia da Costa, teve até um vídeo da Caricinha, né? Que ela é roteirista, diretora, crítica, pesquisadora. Ela fala, né, desse apagamento da Nia. Isso é péssimo porque né, porque é uma pessoa que são pessoas que não têm oportunidades, que não têm, e quando é lhe dada uma oportunidade, né, quando ela faz ela faz um trabalho com características dela, porque o filme é dela, é totalmente diferente a maneira dela dirigir do que o Jordan Peele. Ela é uma das roteiristas também, e tipo, beleza, aí vai lá e apaga justamente quando ela tem oportunidade, e isso prejudica não só ela, mas todas as pessoas que se sentem representadas por ela. Exato. E, né, então, isso é muito sério, né, quando a gente fala de... que é justamente o que o Jordan Peele quer trazer, né, e quebram isso, né, eu não sei como isso tá lá fora, né, mas aqui no Brasil a gente já tá vendo. Gente... não sejam o Porcel da vida real, tá? É isso que eu queria dizer. Parem de fazer isso, que merda. Justo. Gente, quem pode fazer um apanhado sobre o que se trata esse novo Candyman? Candyman de 2021, ele é... acho que assim, antes de até de falar do filme em si, nós falamos sobre os três primeiros filmes de Candyman, e a grande realidade... é que apenas o primeiro filme é considerado um clássico. Ele tem seus problemas, ele tem alguns contextos que não cabem mais tanto a serem utilizados hoje em dia. E exatamente, eu acho que é tão... por isso é que é tão importante a gente ter um novo Candyman em 2021. Porque ele é uma releitura dessa lenda. Ele é uma adaptação, uma atualização dessa lenda. Eu brinquei falando com o Ivo que a lenda de Candyman não deveria se chamar a lenda de Candyman, deveria se chamar o legado de Candyman. Para mim, esse era o nome mais ideal para essa história. Esse filme ele conta a história de um jovem artista, que é o Anthony McCoy, que ele está passando por um período bastante conturbado da vida dele. Ele já foi um grande nome das artes plásticas, mas ele está super embaixo no momento. E ele praticamente está sendo sustentado pela mulher dele, a Brianna. E quando ele tenta buscar uma nova inspiração para um novo trabalho, ele vai até o filme novamente se passa em Chicago, ele vai até o local que era a antiga cabine Green, acho que mudou, meio que mudou, né? Não é mais o mesmo nome, mas é a mesma região. E ele descobre a lenda de Candyman, fica fascinado por essa lenda e transforma essa lenda no trabalho dele. Só que à medida que ele vai transformando esse trabalho, trazendo essa lenda, digamos que um mal que estava adormecido, ele ressurge. Só que não é simplesmente um mal de um espírito assassino que tá matando pessoas indiscriminadamente. Não. Mais uma vez... O que surge do Candyman, a lenda do Candyman, ela vem de um crime. Ela vem de uma injustiça. E essa injustiça, ela cria um espírito de vingança. E essa ideia é muito melhor trabalhada nesse filme. Porque, e aí acho que a gente já começa a entrar um pouco nos spoilers. Existe um legado, Candyman é um legado, ele sobrevive desse legado que não é um bom legado, digamos assim. Cada crime, cada injustiça social contra uma pessoa negra gera, de uma certa forma, uma parte do Candyman. Então, é a partir desse momento que a gente vai ver o Anthony entrando novamente em uma nova espiral de desespero, uma nova espiral de terror, em que a vida dele começa a desmoronar a partir do momento que ele vai fazer parte dessa lenda. É uma atualização muito bem feita, a começar pelos protagonistas que dessa vez são negros. Então a gente tem... E é interessante porque são dois protagonistas negros, mas que vivem uma boa vida, digamos assim. Vivem num apartamento de luxo, tudo muito tranquilo. Seus problemas são problemas pessoais. E essas pessoas elas são confrontadas com os problemas de uma comunidade negra, cujos problemas são coletivos. Então eu gosto bastante também desse aspecto do filme. Eu acho que é o que eu posso falar assim no momento, antes de a gente entrar nos spoilers, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. É, só assim, dando, né, informações, quando surgiu, falava-se que seria um remake, né? E não é um remake, ele é talvez uma continuação, né? Porque ele é como, acho que a gente até comentou aqui antes de começar o podcast, ele é um filme que ele referencia muito o primeiro, muito mesmo, e usa isso, o primeiro, para ressignificar esse segundo. Esse segundo não, né? Essa lenda de Candyman agora de 2000. Ele usa muito o que acontece no primeiro para trazer essa nova visão do Candyman. Bastante, né? Estávamos até comentando antes da gente gravar que em alguns momentos parece até exagerado o uso de reverência do primeiro filme. Mas depois a gente entende pela essa questão do legado. É uma continuação, é ao mesmo tempo um remake e é um novo capítulo. A lenda de Candyman ela tem essa multifaceta, digamos assim. E acho que é um dos pontos mais admiráveis do filme. Ele vai pegar tudo que funciona e vai expandir. E acho que a palavra também justamente é essa, né? É expansão. Tanto que o próprio final é sobre isso. É sobre a lenda que se expande. Então, não tem um fim. O Ivo tinha comentado comigo, a gente tinha conversado já, do quanto Candyman é dúbio. Você tem um sentimento, você fica com aquilo, cara, ele é vítima de uma injustiça, mas ao mesmo tempo ele é um espírito de vingança, porque essa injustiça foi forte demais, ele não consegue ter a paz depois desse acontecimento. Então, só que cria-se a lenda, né? No primeiro filme, a comunidade, né, que vivia ali em Cabrini, ali, que tinha medo dele, né? Uhum. Ele assombrava aquela comunidade ali, né? Então isso muda, isso dá uma virada de chave nesse primeiro, que agora não é a comunidade que tem que ter medo do Candyman. Exatamente. A gente vai falar disso nos spoilers. Uhum. Só voltando um pouquinho em Cabrini Green, né? Acontece uma gentrificação ali, né? Que o Anthony, que é interpretado pelo Yahya Abdul-Mateen, ele explica muito bem para a crítica de arte, porque ele é um artista, né? E a Brianna, que é a namorada dele, ela é gerente, não sei, de galerias de arte, enfim, organiza exposições e tal. E o Anthony explica para uma crítica de arte chatíssima qual que é o processo da gentrificação, né? Porque o prédio onde ele mora hoje, que é um puta de um prédio, você vê o apartamento deles, é tipo ridículo. Uhum. Né? Tem uma parede que é uma parede inteira que é janela, assim. Mas ali, tipo, era uma fábrica de doces, se não me engano, que foi derrubada e construíram esse prédio, né? Então, o complexo ali de Cabrini Green, onde as pessoas moravam, ainda tá lá, ninguém mora mais lá, mas muito daquilo já foi transformado em algo que atrai agora outro nível de pessoas, digamos. Pessoas com um poder aquisitivo muito diferente do que o pessoal de Cabrini Green tinha lá no filme de 92. E as mortes, sim, né, são muito boas. Pode falar, Lu. Não, eu ia falar que no filme de 92 também tem essa questão, né, de parte do espaço ali ter sido, tipo, reconstruído, assim. Tanto que a Ellen, ela descobre que o padrão do prédio que ela mora é o mesmo do padrão daquele prédio que ela vai lá ver a Lenda Urbana por isso, né, que ela vê aquela conexão entre os espelhos, que os apartamentos são iguais e tal. Então já era um processo que tava começando naquela época, assim, né? De, tipo, mudança do espaço, assim, né? Sim. E eu queria falar que a direção da Dania é sensacional. Quando eu assisti o filme, eu comentei com o Samuel, falei, Samuel, você precisa ver Candyman. Esse eu fui ver no cinema, não resisti. Né? Inclusive foi o Samuel, culpa dele, que eu tava comentando que a sala tava vazia, e ele falou, se fosse eu, se tivesse assim, eu ia. Aí eu fui, peguei, saí na hora e fui. Tava precisando só de um empurrão, enfim. Eu falei que a direção da Nia é muito boa, é sensacional. As cenas de mortes, né? E a questão da violência que tem no primeiro, é que a gente falou que o primeiro é gore, é gráfico, aqui também tem muito sangue. Ele é bastante violento, de virar a cara e assim, como eu disse, a direção é muito boa, a mão dela é pesada para fazer o filme, tanto no contexto narrativo quanto no contexto visual. Né? Aquele início, né, do filme, de toda essa questão, vou dar um pequeno spoiler aqui, né? Mas de toda essa questão do espelho, do espelhamento, é uma coisa muito bonita, assim, quando você vê. Eu falo que Candyman é um filme de terror bonito, assim. Tem uma cena de morte que eu falo, essa cena, ela é linda. Ela é bonita, ela é muito bem feita, ela é maravilhosa. Enfim, era isso. No spoiler, a gente vai falar dessa cena. Já dá pra entrar nos spoilers, já, ainda não? Pode, Sil. Então, ouvintes, mais uma vez, muito cuidado daqui pra frente, porque começam os spoilers. Então, vamos lá. Samuel, quer começar? Assim, do que eu quero falar mais do Candyman, além disso, não falei muitas coisas. Mas a crítica com o Candyman tá sendo bem divisível. Eu assisti o filme a primeira vez, eu fiquei bastante sentido, bastante emocionado. Mas realmente, alguns pontos em particular deixam bastante a desejar. O roteiro, como a própria Sil falou, ele foi escrito a 6 mãos. E o filme tem só 1h30. E sinceramente, ele poderia ter sido bem maior. Porque pra mim, o maior problema do Candyman em 2021 é a composição dos dois personagens principais. O Anthony e a Brianna, eles são muito bem interpretados. Mas eu acho que os BGs deles, os backgrounds, né, deixaram muito a desejar, não são bem feitos. Além disso, o próprio Anthony, ele é um encostado, ele não tem uma simpatia assim grande de início. E a própria Brianna começa como uma mulher forte, mas depois revela traumas de uma forma muito inconstante. E a loucura e o terror acabam não se desenrolando tão bem, eu acredito, nesse momento. O próprio primeiro filme, né, a aflição e o desespero da Ellen, a gente sente com uma intensidade muito grande, que eu acho que faltou um pouco aqui no primeiro, nesse novo filme. Mas ainda assim, o filme ele te pega, principalmente nos momentos finais, em que há as grandes revelações. Né? A gente descobre que o Anthony, na verdade, ele tá evitando a mãe dele. Quando ele tem um encontro com a mãe dele, é uma cena muito boa. E nós descobrimos... Melhores do filme, viu? É uma das melhores cenas do filme. E a gente descobre que a mãe dele é a moça do primeiro filme. A moça do apartamento em Cabrini Green, que teve o filho sequestrado. E o Anthony é o bebê Anthony. Então há uma ligação muito forte. Por isso que é o legado. O bebê faz parte daquilo. A Luana não gostou muito desse argumento. Eu ia falar disso mesmo, Pode falar. Então, é que eu achei que, tipo, pra gente que viu o filme de 92, que assistiu e tal, que conhece a história, que sabe do lance do bebê, aquilo é uma coisa muito fácil de pegar. Tipo assim, você vê quando a mãe aparece, você já percebe que é o mesmo bebê, você fala, cara, que é a mesma atriz, você fala, cara, ok, é o mesmo bebê e tal, é uma continuação, né? Igual o Samuel colocou, um legado. Mas eu acho que pra quem não tem esse background do primeiro filme, isso fica um pouco perdido, assim, que se você é uma pessoa não tão atenta, talvez há algo que passe batido e não faça tanto sentido pra você. E aí cai nessa crítica que o Samuel colocou, assim, acho que são algumas questões dos personagens que poderiam ter sido um pouco mais desenvolvidas, um pouco melhor trabalhadas, pra isso ficar um pouco mais claro pra quem é marinheiro de primeira viagem em Candyman, assim, que nunca assistiu nada e que a primeira experiência com esse tema é esse filme de 2021, assim. Então eu não gostei muito desse mote, assim, eu achei que ficou um pouco forçado ali. E eu não sei também, na realidade, se precisava ser o mesmo bebê, assim. Eu questiono se precisava ter essa continuação, essa ligação das pessoas. Porque eu acho que da forma como a crítica vai sendo levada, ali, a crítica que eles vão construindo, poderia ser qualquer pessoa, assim. Então eu não sei muito bem se esse apelo que eles fazem ali, pra mim, ficou tão bom. Mas aí, de novo, eu acho que talvez isso que o Samuel colocou agora caiu uma ficha, assim, pra mim. Acho que se tivesse construído um pouco melhor a relação dos protagonistas e tal, talvez isso encaixasse mais ali pra mim, assim. Achei que ficou meio vago. É, de desenvolvimento de personagem também, o William Burke, né, que é o... Pra mim, ele é um personagem-chave na trama, né? Tanto que o filme começa com ele. Ele presencia o surgimento de um dos Candymans e ele é o responsável, não de uma maneira boa, né? E ele acaba sendo o responsável pelo surgimento do novo, né? Do novo Candyman, que ele, de certa forma, ele tá manipulando ali para que o Candyman reapareça e que o Candyman faça vingança a quem merece, quem merece ser vingado, mesmo que isso esteja, tipo assim, aquela coisa meio, os fins de maquiagem, os fins justificam os meios, né? Uhum, meio que isso, né? Só que a construção do personagem dele, eu não gostei, eu achei, ele aparece ok, bem ali, depois ele some. Depois ele volta totalmente surtado, totalmente diferente. Assim, é uma quebra muito forte na narrativa, que ele aparece bem, ele aparece ali como a gente entende que talvez ele seria um ponto-chave, talvez ali meio que não era só uma pessoa ali para compor, para contar a história, mas no fim ele tem uma importância grande na narrativa. E é muito bruto, é muito... não é bruto, assim, é muito seco, assim, a forma como ele aparece novamente na narrativa. É um baque, né? É um baque. Mas, enfim, né? Faz todo sentido o que ele faz no filme. É todo sentido, é amarradinho ali, né? É só questão de composição, de talvez ter mais espaço, ter mais trabalho, né? Talvez o roteiro, que aí eu falo que o problema não tá na direção em si, o problema tá no roteiro. O problema tá no roteiro. Uhum. O problema aí tá no roteiro, né? O roteiro ali, muita coisa ali pra se contar em pouco tempo, né? Então, aí algumas coisas acabam não funcionando. Então aí a gente entra justamente nessa parte que o Samuel falou, desenvolvimento de personagens, né? Que são três personagens muito chaves, né? Que é o Anthony, a Brianna e o William Burke. E só complementando o Ivo, todo esse... O arco do William, ele é muito importante, mas ele é um tanto quanto confuso, assim. Você se confunde um pouco, principalmente nos momentos finais. Mas ele é realmente o arco-chave do filme. É você entender que o William, quando criança, ele cometeu um erro. E ele carregou uma culpa muito grande por esse erro. E esse erro foi grande o suficiente para alimentar a lenda de Candyman. Uma pessoa inocente morreu por causa de um erro que basicamente ele cometeu na inocência dele de criança. E isso notavelmente está corroendo ele. E ele quer trazer de volta a lenda de Candyman como uma maneira de superar isso, superar esse momento. Da infância dele, né? Então ele faz com que o Anthony, no fim das contas, seja consumido pela lenda, seja vítima de uma crueldade, de uma injustiça, e a lenda ressurge. Então o filme termina assim, a grandiosa cena da Brianna entendendo o que realmente aconteceu ali, a ponto de ela lavar as mãos, digamos assim. Não, eu vou seguir o fluxo que está sendo do que tá acontecendo aqui, eu vou invocá-lo. E quando ela invoca, a gente tem uma cena poderosíssima. Poderosíssima. Sim, maravilhosa. Até, e aí depois a gente vai para um encerramento que é ainda mais marcante, que é com a participação do Todd, novamente, passando uma mensagem, né? Que é leve a minha mensagem. Então, é isso. O Candyman não é... Ele é uma figura que não mata negros, mas sobrevive pelo imaginário das injustiças cometidas contra essas pessoas. Então, daí, esse é o resumo para mim do significado desse novo filme. Resumindo, nesse filme, ele só mata praticamente brancos, né? É. Tem uma falha no argumento. Tem uma falha nesse argumento, que acho que, assim, não sei o que é que houve ali. Porque tem, acho que é uma ou duas crianças negras que morrem. Não, eu acho que não é falha, não. Porque eu acho que ali que o William entendeu que não eram os negros que tinham que ter medo do Candyman. Não eram eles que tinham que pagar. Então não é só o ter medo, né? Na verdade é o pagar. É o ser punido, né, pelo Candyman. Não eram os negros. Ali ele entendeu... Que o Candyman, ele sempre foi assim, qualquer um que chama ele, ele chega e mata. A não ser a pessoa que ele escolhe, né, como nos outros filmes, né? Mas ele mata quem o chama. Nesse filme, tanto que o próprio Anthony, ele desafia a crítica lá de arte lá, né? Até mesmo inocente que... Inocente que eu diga assim, né? Ele não sabia ainda, né, que o Candyman estava de volta, né? Mas ali que ele entendeu que o Candyman tinha voltado. Mas você vê que são só as pessoas... E são pessoas que cometem injustiças, né? É o cara lá da galeria, né? É a curadora de arte. E são os policiais do final. Dando os spoilers total aqui, gente, tá? Mas assim, são todas as pessoas que pagaram ali, são pessoas que, assim, né, no entendimento, mereceram pagar, mereceram ser vingadas, né? E então eu acho que é ali que o William entendeu, e aí eu vou dar só uma quebradinha aqui no que eu tava falando, que eu acho muito interessante essa comparação dos policiais com as abelhas, né? Porque quando o policial vai para cima do negro, eles vão para cima, vai muita gente lá para, né, para agredir, para espancar, para matar. E é o que acontece, ele fala, lá vem as abelhas, né? As sirenes, né, são os zumbidos das abelhas, as abelhas estão chegando. O que o William fala isso no final. Então, isso que talvez faltava, né, na questão da lenda... em toda a história do Candyman. É essa comparação, tanto que a questão do o Candyman surgir, né, ele expandir, ele ser ele ali, a cada injustiça ele surge novamente, né? Só que aí dessa vez ali o William é a pessoa que entende que, né, e também a Brianna também entende isso no final, né? Que aquelas pessoas ali são as que merecem pagar. E não é nem muito... Mais uma vez, o Candyman, ele é um espírito de vingança, uma força de vingança. Não exatamente dizer que é um espírito de justiça. E é aí que tá o que eu acho de mais fascinante no Candyman. Ele não é um justiceiro, ele é uma vingança. Então ele não tá ali para fazer justiça da maneira mais correta, não. Ele vai trazer a vingança em cima daquilo que foi cometido de errado. O que não quer dizer que vai ser exatamente uma justiça. Por exemplo, a gente tem a morte da cena das meninas no banheiro da escola. Que elas morrem basicamente por um capricho de estupidez. a lenda renasceu e elas confrontam essa lenda, hein? Elas morrem por esse capricho. Mas... Aí eu vou entrar no detalhe também aí, né? Que elas estavam fazendo bullying com a menina negra. Ah, sim, sim. Antes de acontecer, né? E só... Aí eu vou entrar na outra questão, se eu não te interrompendo rapidinho, você me desculpa. Não, tranquilo. Mas eu vou entrar numa outra questão, que eu acho que é igual eu comentei com a minha namorada, que eu vi o filme ontem, que nada que a Mia coloca ali tá de graça. A menina negra está presente no banheiro no momento em que as meninas morrem. O que que aconteceria com ela ali depois, né? Porque a gente não vê. Não se fala o que que aconteceu, não entra. O que que aconteceria? Era a única pessoa presente, era negra. O que que seria daquela menina depois dessa cena? E sofreu um bullying antes daquelas meninas. Então eu acho que a Nia vai deixando umas reflexões. Assim pra gente durante o filme. Viajei demais? Não, né? Não, tem. Você tá certo. Eu pensei numa coisa também, tipo, que vocês falaram agora, que o Candyman, ele mata, tipo, quem invoca ele, né? Quando você vai lá em frente ao espelho, fala 5 vezes, ele mata. E daí tem essa cena final, que a Brianna, percebendo tudo, né? Fazendo Tetris mental ali, percebendo tudo que tá acontecendo, ela invoca, né? O Candyman. É, ela invoca o Candyman. Mas no final das contas, ela fica viva, né? Tipo, ela não morre ali naquele momento. E o que ele deixa pra ela como mensagem é, tipo, meio que pra ela espalhar a lenda, pra ela fazer aquilo viver. E se isso acontece também durante o filme, que ele meio que escolhe uma pessoa ali, né? Sim. Pra, e daí, tipo. Ter alguma. E ele então, escolhe fica... a Brianna, né? E o. Né? Justamente isso, né? O espalhar a lenda é falar: não deixa a minha lenda morrer, não deixa a minha injustiça morrer. Sim. Né, pra que ela não aconteça de novo. Então, exato. Assim, é isso. Que ele percebe também essa. Tem essa. Aí que eu acho que entra bem a crítica que esse filme traz, né? De perceber a necessidade que a lenda tem naquela realidade que eles estão inseridos. Por isso, de deixá-la viva. Só que aí, de novo, isso que o Ivo colocou da cena do banheiro, acho que se aplica aqui também, porque na cena final ali estão chegando mais policiais, é uma cena de crime, e a Brianna vai estar ali viva no meio daquela cena algemada. No meio da cena de crime, o que vai acontecer com ela também, sim, depois daquilo, né? Aí você fica já no ar pensando o que vai rolar. E eu acho válido destacar também, gente, com elas nada a ver, saindo totalmente do negócio, mas que eu gostei muito da maquiagem do Anthony quando, depois que ele é picado pela abelha e como vai se transformando o braço e o rosto dele, eu achei que ficou muito legal. Disso. Ai, que agonia. Dá muita agonia, porque fica cheio de buraquinhos e dá coisa ruim. Nossa, ele não vai, ele enrola pra caramba. Ele demora muito, ele não vai se mexer de braço. Gangrenado. A gente tem que lembrar que ele tá meio lascado de grana e não tem SUS nos Estados Unidos, então eu entendo porque ele demorou. Agora faz todo sentido. Então, mas faz sentido pela justificativa da perda do braço também, né? Tipo, pra juntar com a coisa do gancho e tal. Mas que ficou muito boa a maquiagem, ficou. Eu fiquei com muita ojeriza. Eu queria que ele fosse no médico na hora. Ficou, assim, e tudo, não só... A mão, o braço que vão deteriorando, mas aí lá no final, quando ele já tá tudo fodido... Tripofobia mandou um beijo, né? Sim. Nossa. Totalmente. Ai, gente, que horror. Muita agonia. E aí o Burke colocando o gancho, né? E só aquela lagriminha escorrendo. Aquela cena foi massa. Aquela cena do gancho é muito pesada. O Burke é muito doido, né, cara? Nossa, ele tá totalmente surtado ali no final. E também, novamente, tocando no assunto, né, que Candyman, ele é um legado, que cada injustiça ele, social contra uma pessoa negra cria um novo capítulo na lenda de Candyman, o filme faz questão de abordar isso, né? Os créditos finais, inclusive, são, assim, muito tocantes. Eu contando histórias com aquele teatro de sombras. Ah, sim, que é bem legal. De pessoas negras que foram vítimas de crimes muito violentos e injustos. Eu tinha até conversado com o Ivo, eu não consegui verificar se essas histórias são verdadeiras. Me parece que são, assim, porque eu acho que elas não estariam ali como se não verdadeiras, criadas. Se não verdadeiras em si, né, em ipsis literis, elas notavelmente são baseadas em histórias reais. Sim. Uhum, é, sim. Porque a gente também tem a própria história do Hobtail, né? Contada por esse fantoche, por esse teatro de sombras. Sim. Sim. Gente, eu falei legal não para as histórias, mas sim para o teatro de sombras, que eu achei uma boa sacada. Que eu achei uma boa sacada para recontar a história. Sim, e conta, sim, tipo, também logo no comecinho, quando o irmão da Brianna tá contando a história da Ellen, né? Da Ellen do primeiro filme, também eles usam essa técnica ali do teatrinho de sombras. Sim. Que fica bem legal também. E vale destaque pro personagem do irmão da Brianna, que eu achei que colocaram uma carga de gancho ali pra ele, né? Tipo, ele conta a história, ele auxilia a Brianna, ele sempre entra em momentos bem chave, assim, pra dar uma continuidade na narrativa também, né? Uma carga de gancho foi ótimo, Lu. Ah, é verdade, gente. A piscadinha. Não foi proposital, saiu naturalmente essa. Mas vocês entenderam, né? Tipo assim, ele funciona meio que com um elo ali, conectando os paranauê do filme, assim. Então colocaram esse negócio nele. Acho que também pra dar uma compensada nessas falinhas que a gente foi comentando de coisas de narrativa, né? Tipo, coisinhas que ficam soltas, assim. A própria história do pai deles, né? Da Brianna e do Troy é um dos pontos problemáticos do filme, porque meio que joga assim, de repente, você fica, pô, que história foda, mas aí você não tem um aprofundamento. E você percebe que eles não são pessoas muito, muito assim, falta uma estabilidade por causa disso. Isso foi um grande trauma pra eles. Mas a gente novamente, isso não é muito bem tratado. Pra mim, esse filme poderia durar 2 horas, 2 horas e meia, fácil. Sim. Ter um background maior dos personagens. Acho que a gente o background maior dos personagens. Sim, conseguir até se identificar mais com eles também, né? Criar uma conexão maior, assim. Até falando justamente da cena que eu comentei antes, né? Da questão da Nia da Costa, a personagem da Brianna no filme, ela tem uma cena, né, com ela, né? Que aí é uma cutucada ali que a Nia dá, que é justamente ela foi convidada para ir no museu, e ela é uma mulher foda, ela tá sustentando o marido há não sei quanto tempo. Ela é uma curadora foda, você vê que tem uma hora que ela tá conversando em francês com uma pessoa no telefone. Mas aí ela é convidada lá, aí na hora que a pessoa vai lá, as pessoas vão comentar com ela: ah, o cara lá da galeria teve que morrer para, né, prestar atenção em você. Aí depois a mulher falando com ela lá, aí se resume a duas pessoas, né? Ao pai dela e ao Anthony, né? Não a ela, né? Ela é convidada e na hora que é pra... Ela fala assim, tem um monte de ideias, não sei o que lá. A pessoa fala, o seu pai, né? Não sei o que lá, poderia exibir as obras deles. O Anthony também, agora ele está voltando, né? Ao sucesso. E aí, tipo, a pessoa sai e ela baixa a cabeça, né? E é justamente isso que tá acontecendo com a Nia, né? Então... Aí tem um paradoxo aí, né, da crítica do filme pro que tá acontecendo né, pelo menos por aqui. Uma coisa que eu queria voltar um pouco nas animações, até o Ivo citou o vídeo da Carissa Vieira, né, mais cedo, eu vou até deixar na descrição, porque a Carissa faz uma análise bem completa sobre o filme também, mas foi uma coisa que me lembrou a série Them, que tem até a crítica do Samuel no Boca, vou deixar no post também. Que é uma série que explora muito a violência contra os corpos negros, né? E se você pega Candyman, até a cena que se repetiu antes em todos os filmes, que foi a do Daniel Robtail sendo linchado e tal, aqui ela é só uma animação. As mortes das pessoas, todo mundo que morre nesse filme, é tudo muito gráfico, mas são todos brancos. Quando é negro, a gente tem as meninas lá no... a irmã do Burke, né, que morre lá quando ele é pequeno ainda também, mas você não vê. Tudo que é de violência assim, contra o corpo negro ou é off-screen ou tá nessas animações. Então acho que rolou esse cuidado também, né? Aí também tá outra diferença desse olhar da Nia, do olhar de uma mulher negra fazendo esse filme. Né? Porque, tipo, as mortes são fodas mesmo, mas é tudo os policiais, o cara da galeria, é tudo isso, né? Todo mundo branco, assim. Então, tipo... Gente, agora que morte maravilhosa a da crítica. Gente, aquela câmera saindo, nossa, eu achei aquela cena muito linda. Uma das melhores cenas. Bonito mesmo. É, nossa, e eu achei ela maravilhosa. Muito mesmo. Eu gostei muito de, pelo menos essa versão do Candyman, né? Eu vou até pegar o nome do personagem aqui pra gente não deixar passar. O Sherman Fields, ele é invisível, né? Ele só aparece nos reflexos. Então, todas aquelas mortes ali é tipo uma pessoa sendo cortada, sendo espancada, etc., por algo que você não tá vendo, a não ser que tenha um espelho ali. Eu achei isso muito legal. Ele flutuando também. Foi muito bem feito, assim. Gostei bastante. O Sherman também. É legal que na primeira aparição dele, né? Quando ele ainda não é o Candyman, ele tinha um gancho na mão. Mas era um gancho de deficiente, né? Sim. Que é que, né, que não tinha nada a ver com o gancho do Candyman. Que é um gancho de carne, né? Eu acho. Uhum. Era um gancho deficiente. Né, era muito usado, né, uma época atrás, para a pessoa abrir uma porta. Né, interessante como, né, ele ser esse personagem chave também ali. Toda a cena do Sherman é muito triste, né? A cena de abertura do filme é bastante impactante e tal. E brinca, né? Engraçado como essa cena brincou com as nossas expectativas, né? Você acha, ah, vai sair o Candyman dali, vai matar o moleque. Não, cara. É uma outra história. Então, depois que você percebe a burrada, aí você fica meio que com o sentimento que o William fica, né? Sim, total. Exato, eu fiquei muito, muito atingido por essa história. Até assim, o ator que faz o personagem do Sherman com o Candyman depois, ele não tem o impacto visual do Todd, não tem. Não. Mas você sabendo a história dele, você sabendo por que ele tá ali, ele tem um outro tipo de impacto. E esse impacto segue grande. Então, é o impacto da justiça. É o impacto da justiça social. Então, você sente, você sabe por que ele tá ali. Você sabe por que ele tá fazendo parte daquilo. E esse é um dos pontos altos, assim, de interpretações desse filme. Pra mim, assim. Total. Então, é isso, gente? Acho que é isso. Também. Mas resumindo, gente, mesmo com algumas questões que a gente coloca aí da narrativa, eu acho que é um filme que vale a pena pra caramba, assim, tipo, demais. Eu achei que foi uma... Como o Samuel colocou aqui, um ótimo legado do filme de 92, que a gente também gosta bastante. E eu acho que foi bem, bem do foda, assim. Acho que vale a pena assistir. Nossa, vale muito a pena. Eu vi ele duas vezes, na segunda vez eu gostei mais ainda. Né, apesar de tudo, né, dessas coisas que eu citei ali, elas não incomodam, assim, não atrapalham, né, são observações que a gente vê no filme, que a gente sente, né, que poderia ser desenvolvido melhor, mas assim, não atrapalham. Acho que é um dos grandes filmes do ano, e assim, eu acho que o Samuel disse que a dele, ele queria um pouco mais, assim, né? do Candyman, mas para mim eu achei que foi bem, bem legal, assim, eu gostei. É, claro que poderia, né, ser mais, né, mas enfim. Eu gostei muito, eu acho que vale a pena, eu gostei muito dessa nova visão, dessa atualizada do personagem, da lenda, do legado, enfim, é isso. As minhas considerações finais, é um grande filme. Mais uma vez, eu tenho uma devoção pelo primeiro Candyman. E minhas expectativas estavam muito altas com esse filme. Eu lembro até eu comentando com a Sil, quando saiu o primeiro trailer desse A Lenda de Candyman, a gente ficou meio, sei não. Lembra, Sil, que o primeiro trailer não atingiu a gente muito bem. Mas depois a gente lendo sobre a produção, o trailer final foi muito bom. Então eu voltei pro trem do hype com esse filme. E é aquela coisa, eu fui muito impactado pela história desse novo filme. Achei que foi uma atualização muito bem feita, uma atualização necessária, mas eu ainda fiquei com aquele gostinho de podia ser mais. Podia ser mais. O Candyman tem um poder de exalar esse momento que a gente está em discussões sociais, em discussões raciais, muito grande. Assim como o próprio cinema de terror, ele está se voltando bastante para isso, né? O próprio Jordan Peele tem feito seu nome com base nisso, seus filmes têm essa base, a crítica social, a crítica racial em filmes de terror. E o Candyman, ele meio que foi um dos grandes elementos, o Candyman original, né? É um dos grandes elementos dessa história do cinema de terror. Mas é sim um grande filme e notavelmente deixou gancho para continuações. Tava fazendo um baita sucesso, deve ter continuações e vamos simplesmente torcer para que o legado sobreviva, né? Gente, o final é lindo, tá? É emocionante, assim, eu fiquei com os olhos marejados. Muito legal. O filme todo é muito bonito, tipo, em termos de imagem, assim, é muito bonito, cara. Eu acho que sim. As mortes são legais também. Sim. Tem mortes bonitas, inclusive, como o Ivo colocou. Então, é isso. Muito bem. Ouvintes, como sempre, deixem seus comentários no post, nas nossas redes sociais. Conversem com a gente adora receber o feedback de vocês. E se lembrem que a gente tem lá o nosso Padrim, nosso PicPay. Os links vão estar aqui no post para quem puder colaborar com a gente poder manter o Boca e o Falando no Diabo por muito tempo ainda. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Samuel, Ivo, Lu, pela participação. E até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. I am the writing on the wall. The sweet smell of blood.